Um pedido a gente fez, que fosse pra sempre o mesmo amor que você sente, eu sinto dentro de mim. Eu sei que é pra sempre esse amor que a gente sente, jamais vai ter fim. Vai ser pra sempre. Fosse agora a primeira vez que a gente se beijou. Já era noite e os astros no céu testemunhavam o nosso amor. Parecia um conto de encanto e magia, um mistério, uma força do além. Enquanto uma estrela caía, um pedido a gente fez, que fosse pra sempre o mesmo amor que você sente, eu sinto dentro de mim. Eu sei que é pra sempre esse amor que a gente sente, jamais vai ter fim. E fosse pra sempre o mesmo amor que você sente, eu sinto dentro de mim. Eu sei que é pra sempre esse amor que a gente sente, jamais vai ter fim. Vai ser pra sempre. Vai ser pra sempre. Vai ser pra sempre. Central do Sertanejo. Não me quer, tenho que entender. Vai ser melhor assim, amar sem te tocar, não te ver pra te esquecer. Oh, não sei o que será de mim, meu mundo sem você. O tempo irá curar a marca que fica. O que passou, passou. A vida é mesmo assim. Faz parte desse jogo de amar. Não vou fugir de mim. Não vou te procurar. Ai, ai, te amo demais. Tá na cara que eu te amo. Viver o que eu vivi nunca mais. Prefiro a solidão. Hoje vou me esmoldar em um porre. Hoje eu sei que de amor ninguém morre, mas se fere um coração.

tomando cerveja de bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. Foi assim que eu te conheci. Foi assim que eu te conheci. Vem junto comigo. Foi no risca-faca que eu te conheci. Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Foi no risca-faca que eu te conheci. Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Agora vai tomar uma de bar em bar, porque quem vai cantar são os garotos. Rony Mota, vambora! Deixa com a gente, Juliano César. De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. Foi assim que eu te conheci. Foi assim que eu te conheci. Foi no risca-faca que eu te conheci. Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Mas foi no risca-faca que eu te conheci. Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Você fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não aprendi o português. Olha só o que o amor é capaz de fazer. Em várias línguas vou me declarar para você. I love you, te quiero, te amo, te espero. Please, por favor, me si boku, me ame como eu amo tu. I love you, te quiero, te amo, te espero. Please, por favor, me si boku, me ame como eu amo tu. Sabe tudo e um pouco mais. Eu só toco violão e ainda moro com meus pais. Você fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não aprendi o português. Mas olha só o que o amor é capaz de fazer. Em várias línguas vou me declarar só pra você. I love you, te quiero, te amo, te espero. Please, por favor, me siga com minha, me como eu amo tu. I love you.